nos doente, nos verdes prados do Oriente, rebanhos a descansar. Eis que ouvirão pastores o canto de mil louvores, um canto de mil louvores. Adeus os anjos entoar. Que canto angélico é este? Que mensagem de ti vem? Ó Pai, que nova nos deste para teu povo em Belém. Ó Pai, que nova nos deste para teu povo em Belém. Então aqueles pastores da grande estrela aos fulgores, da grande estrela aos fulgores, ressoa a nova do céu. Jesus desceu este origem da mais quente humilde virgem, da mais quente humilde virgem. Salvar já nasceu. Que canto angélico é este? Que mensagem de ti vem? Ó Pai, que nova nos deste para teu povo em Belém. Ó Pai, que nova nos deste para teu povo em Belém.